Meus amigos e meus irmãos, a pregação do Apocalipse tem provocado o interesse de muita gente. Que o irmão Zarur, quando começou a Legião da Boa Vontade, começou pregando o Apocalipse, que é um livro sociológico, um livro, portanto, religioso, político, científico, artístico. Vocês vão descobrir isso, todos, dentro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus a respeito dos nossos destinos. A LBV trouxe o conceito abrangente da caridade. Não basta dar o pão do estômago, que vai cevar o esgoto. Temos que dar o pão do espírito também. Que a alma reformada sustenta-se por si mesma, porque descobriu o seu valor intrínseco. Os homens e mulheres que se frustram é porque se afastam das suas destinações. Ah, estou frustradíssima! Estou frustradíssimo! Por que quero? Ninguém pode na Terra prejudicar quem quer que seja, se essa pessoa estiver integrada em Deus, for humilde e ter descoberto o seu papel na sociedade humana e espiritual. Ora, a LBV, pregando a caridade completa, é caridade material e espiritual, e a espiritual faz parte da pregação do Apocalipse, de certa forma repetia Confúcio, que disse: não é suficiente dar o peixe, que tal ensinar a pescar? Quando Jesus foi buscar os seus apóstolos, disse para eles: passareis daqui para frente a serdes pescadores de homens, portanto de mulheres, de almas. Isso Jesus fez como? Mandando-lhes pregar a proximidade do reino de Deus, o anúncio do evangelho, quer dizer, a boa nova. Ora, ainda Zarur revelou uma coisa para todos nós que valorizou a nossa preocupação em estudar o livro das profecias finais. Porque ele explicou o seguinte: evangelho quer dizer boa nova. A boa nova maior do que anunciar que Jesus vem com poder e grande glória, não é. Quem faz isso? O Apocalipse, de cabo a rabo. Então o Apocalipse é a boa nova dos tempos modernos. Pois nós estamos aqui pregando para os simples. Nós queremos pregar para aqueles que desejam permanecer para todo sempre, aqueles que seguiam Jesus e que estão em todas as classes sociais. Joana de Cusa era mulher de um ricaço, no entanto acompanhava Jesus, acabou sendo martirizada na arena, queimada viva. E o filho dela, na iminência do sacrifício, dizia: abjura, mamãe, quer dizer, nega Jesus. E ela não negou. E o rapaz foi sacrificado também. Quando chegou no outro mundo, descobriu que foi muito bom a mãe não ter abjurado Jesus, que a vida que vale é a vida eterna. Mas a LBV, com o templo da boa vontade, está pregando o fim da separação entre o mundo material e espiritual. Porque se as religiões existem, é porque há coletivos que necessitam delas. Que muitas religiões já houve que sumiram do mapa, porque a humanidade evoluiu e dispensou-lhes o serviço. Pois o espírito está na natureza do surgimento das crenças. Que sem espírito não há vida eterna. Elas indicam o caminho, agora segue quem quer. É a generosidade de Deus que permite a existência de muitas religiões na Terra. Porque o homem tem direito a acreditar naquilo que lhe permite a inteligência e a evolução espiritual. Então Zarur tinha razão. Há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana. Mas então por que pregamos o Apocalipse? Eu vou dizer aqui. O que ele anuncia a volta de Jesus? Vamos lá. Já andei falando um pouco sobre isso, Mas hoje nós vamos tentar. Quantos minutos eu tenho, hein, menino? 17. Resumir em 17 minutos um conhecimento de milhares de anos. Fim dos tempos, Jesus no Evangelho e no Apocalipse. Escrevi aqui à mão, ó, para não deixar escapar coisa nenhuma. Eu gosto de falar de improviso, mas é bom fazer algumas anotações, já mostrou aí? Vamos lá. Fim dos tempos, Jesus no Evangelho e Jesus no Apocalipse. No Evangelho de Jesus, ele é apresentado como o Cordeiro pronto ao sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, que com seu próprio sangue lava os pecados do mundo. Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 29. Mas no Apocalipse, Jesus vem como leão, com poder e grande glória, para o julgamento dos povos. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. E de que forma esse que vem sobre as nuvens surge no Apocalipse? Justamente como um leão. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro Apocalipse de Jesus, capítulo 5, versículo 5. Quem venceu com seu próprio sacrifício, criou merecimento a ponto de poder abrir o livro que estava fechado com sete selos. Então, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus! Ele volta para governar, não volta pra, como cordeiro para ser crucificado. Fim dos tempos, o Apocalipse anunciado no Velho Testamento. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 18 a 32. Eu disse que o Apocalipse começa onde? No primeiro versículo do capítulo 1, do livro das profecias finais. Onde é que ele começa? Na Gênese mosaica. Por quê? Mário Augusto, vamos lá. Porque a Bíblia Sagrada, toda ela é uma revelação de Deus. E Apocalipse é uma palavra grega que significa o quê, Mário Augusto? Revelação. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação dos segredos de Deus, por que só o Apocalipse é a revelação? Ela é a revelação de cabo a rabo. Alguém disse isso antes para vocês? Não. Eu fui adiante, disse outra coisa. Disse que o Apocalipse é encontrado nas páginas de quem? Alguém se lembra? Fala ali, Elcio. Vamos lá. Fala lá, o Elcio, o Daí Vioto, tá afiado aí. Vamos lá? Encontrado em todos os livros sagrados da Terra. Sagrados da Terra. E eu peguei um exemplo imediato e mostrei a vocês, falando lá do Rio de Janeiro, pelo telefone. Qual foi o livro de uma religião que não é considerada cristã, mas pelo conhecimento que Zaru trouxe à Terra, é cristã também? Eu li, mostrando uma similitude entre os textos sagrados da Bíblia, na revelação, e aquele livro daquela religião. Parece que a Sueli, Maria Sueli Perioto, já lembrou-se, né? Vamos lá, Sueli, qual é? O senhor lê um trecho do Alcorão. Do Islã. E lá fala na ressurreição dos mortos. Por que isso? Que a fonte de inspiração é a mesma, conforme eu disse na minha entrevista à Tribuna da Bahia e ao Jornal da Amazônia. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu podia ler do versículo 18 a 32, mas é tão bonito. É, mas tem que ser. Depois eu entrego a vocês aí, para os debates aqui na rede, quando eu não fizer. Quanto ao fim dos tempos de Joel aqui, vamos abrir pelo menos versículos 1 a 3 do livro do profeta Joel. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele já está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Pois a política sem Deus é isso, é um deserto. Nada lhe escapará, secura, porque as almas ficam secas sem Deus. O Gandhi, que não era considerado cristão, no entanto, na sua chopana, ele tinha apenas uma estampa do Cristo, e não era idólatra, hein? Porque não podemos também ser radicais. Mas aqui não somos idólatras. Nós admiramos as obras de arte. Se temos que botar uma obra de arte na parede, vamos botar Jesus. Mas vamos aos versículos 18 a 32. Bom, eu vou ter que resumir. Não vai dar para ser 18 a 32, não, senão não chega ao final. Faltam só 7 minutos. Vamos aqui, promessa da efusão do Espírito. Depois eu lerei na íntegra. Depois, mesmo como é que eu tenho que voltar? Depois eu tenho que voltar a esse tema aqui e ler na íntegra. Mas eu quero chegar ao final do raciocínio. Promessa da efusão do Espírito. Novo Pentecostes que vem sobre a humanidade. Vocês pensam que Deus vai ser derrotado pela estupidez humana? Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois, versículos 28 a 32, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E aqui não diz que será só para católico, só para protestante, só para espírita, só para umbandista. E os religiosos verdadeiros estão de acordo comigo. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Deus será salvo. Mas o que será invocar o nome de Deus? É cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está expressa na palavra de Jesus. E Jesus diz que não basta dizer: Senhor, Senhor, profetizei tanto em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz milagres em teu nome. E diz Jesus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava enfermo, não me medicaste, estava preso e não me fostes visitar. Então invocar o nome do Senhor não é só ficar invocando o nome do Senhor como se faz com a namoradinha da esquina: ô fulano, eu te amo, não sei o que, aquela coisa toda. Invocar o nome do Senhor é fazer a vontade dele. Ou será que Jesus não sabe o que diz e vai fazer o maior discurso dele ali, o discurso maior, só o do sermão da montanha, e vai dizer que não basta ter fé? Deixa claro que os que não socorrerem os necessitados irão para o fogo do inferno, quer dizer, para o sofrimento, enquanto forem desatentos. E do dia que se deixa de ser distraído, Deus nos redime nas várias vidas, nas reencarnações. Ou será que Deus é pior do que qualquer pai bestial que não quer o mal dos seus filhos? Até os mafiosos protegem os seus filhos, até os criminosos. Eu acredito é no Deus que Jesus pregou, Deus que é amor, Deus que se preocupa com seus filhos, lhes dá a oportunidade de se redimir. E se Jesus falava em inferno eterno, é porque a estupidez daquele tempo era eterna. E Jesus combatia um exagero com outro exagero. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá liberdade, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Agora, Deus vai julgar somente a humanidade terrestre, será? O profeta Joel prova que o julgamento ocorrerá para homens e para espíritos. Aliás, desculpem, o profeta Isaías, capítulo 24, versículo 21. Naquele dia, Deus castigará no céu, isto é, no mundo espiritual, as hostes celestes, e na terra, isto é, no mundo material que habitamos, os reis da terra. Portanto, ninguém escapará desse julgamento. E vocês veem que Isaías está profetizando quanto ao fim dos tempos no Apocalipse ou no Velho Testamento? Então, será que eu estou errado quando digo que o Apocalipse começa na Gênesis Mosaica? Não! É evidente que Isaías não está na Gênesis Mosaica, mas vamos pesquisar e vocês vão ver que o Apocalipse começa lá. Porque Deus não perde tempo para salvar as suas criaturas. E como está nos selos, o quinto, ele pede calma àqueles que lavaram seus pecados no sangue do Cristo e querem logo a punição dos cruéis, logo o juízo final, porque diz: temos que esperar o tempo, que muitos precisam da salvação e vocês obtiveram no sofrimento, naturalmente, porque a dor é o quê? A libertação da alma. Quando uma coisa não vem pelo amor, Jesus trouxe o amor, aí vem pela dor, mas a salvação vem. Se não se salvarem dessa vez, vão para planetas mais atrasados e vão criar a lenda do paraíso que perderam. Sim, que vieram de planos mais elevados, carpir suas dores, corrigir seus erros na terra. Por isso é que Lúcifer foi jogado lá de cima pelo arcanjo Miguel, sim, jogado de um mundo mais evoluído para o planeta Terra, tão atrasado, mas que agora vai ser elevado da categoria de plano de expiação para orbe de regeneração. Vale a pena ou não vale a pena estudar o Apocalipse de Jesus? Vale! E ele não está somente em 22 capítulos, está em toda a Bíblia Sagrada. Deus está presente.